Salve, dudes! Aqui é o Jorge Augusto, 32 anos, analista de suporte técnico e podcaster. Parabéns pelo aniversário do podcast. E o que eu posso dizer desse podcast que já conheço há tão pouco tempo e já curto pacas? Aprendi a gostar de vocês após a indicação do meu parceiro Álvaro. E depois não me vi mais sem ouvir o programa, porque não programa, semanal de vocês. Como sempre, vocês imperaram na zoeira e o episódio estava muito engraçado. E não é porque somos parceiros agora que eu vou ficar babando o ovo de vocês sem motivo. Vocês realmente fazem um material de qualidade e eu os parabenizo por isso. Claro que estou devendo e-mails decentes a vocês, porque ao que parece não pego a leitura de vocês sempre, mas isso é questão de costume. Mal posso esperar pelos próximos 50 episódios do podcast, hein? Um grande abraço a vocês, sucesso aos seus sonhos e que vocês, uma vez traçada a meta, que dupliquem na quando alcançar. Que nossa esfera de amizade sempre nos mantenha em contato, hein?